A minha melhor amiga. Mais uma, então. Vai. A minha melhor amiga nessa noite exagerou. Foi do jeito que eu queria, mas segredo se tornou. Ela insiste, foi um erro. Temos muito a perder. Ela diz, meu maior medo é nunca mais te ver. A minha melhor amiga, a gente ficou no verão. Mas se eu tento de novo, ela me diz não, não. Não posso dizer o que sinto, pois eu acho arriscado demais. Então eu concordo, eu minto, de você não gosto mais. A minha melhor amiga, vou manter as coisas assim, com a esperança de que um dia eu terei você pra mim. A minha melhor amiga, a gente ficou nu no verão. Mas se eu tento de novo, ela me diz não, não. De novo, ela me diz não. Mais uma, então, vai.